fogo do coração. Quero ter a mente renovada e me envolver com tudo que tiver a mão de Deus. Um vaso a ponto de transportar com azeite que jamais se acabará. Os anjos vão guerrear. Eu quero ser cheio, cheio, cheio, cheio, cheio do poder de Deus. Cheio, cheio, cheio, cheio, cheio do poder de Deus. Cheio, cheio, cheio, cheio. Yeah.